Aba a bala e solta o som e vamos dançar pro Robinho. O ré chegou. Zé Bildo Pizzeri, mais um sucesso aí em todo o Brasil. Se teu ex eu te quis sem quem queira, como foi que te perdi assim de bobeira? Que tal dá tempo de compromisso? E vem curtir a vida de solteira comigo, moça, não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais, deixa ele duvidar do que tu é capaz então. Você chuta o balde, nós mete o louco, está dia de baile, vai olha o troco. Tu vai ficar comigo só por um momento, é proibido se envolver com sentimento. Então vai, desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Mas senta, senta, senta, vai travando danadinha. Sem essa de ficar dividida, troca a mão com putaria e vem curtir a vida. Então vai, desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando danadinha. Sem essa de ficar dividida, troca a mão com putaria e vem curtir a vida. Então vai. História aí, gêmeo céu. Piqueta, seleção junto com a voz. Alô, meu parceiro, Rudy Dixon, mas se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdeu assim de bobeira? Que tal dá o tempo de compromisso? E vem curtir a vida de solteira comigo, moça, não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais, deixa ele duvidar do que tu é capaz então. Você chuta o balde, nós mete o louco, está dia de baile, vai olha o troco. Tu vai ficar comigo só por um momento, é proibido se envolver com sentimentos. Não vai, e desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando danadinha. Desenhezada e fica dividida, troca a mão com putaria e vem curtir a vida. Então vai, desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando danadinha. Desenhezada e fica dividida, troca a mão com putaria e vem curtir a vida. Então vai. E chorou, papai.